pensando em você. Mando um recado em um bilhete, num barquinho de papel, navegando pelos mares pra chegar até você. Meu maior medo é um dia te perder.